15 anos, começando tudo de novo. Vou me apanhar sorrindo. Seu amor hoje me alimentará amanhã. Eis o homem que se apanha chorando, vivendo e não aprendendo. Eis o homem, esse sou eu, que se diz seguro, que se diz maduro. Seu amor chorando.